Meia 3 ou 3, Libre Pouso, 1 no 2 0 graus, meia dúzia nós. Libre Pouso, 1 no 0, meia 3 ou 3. 889 decola aos 27, controle 1935. 1935, boa, 889. Motor, boa noite, 889, 1400, Nadael. No 889, contato radar na Serra da El, lida após bridge. Da El, lida bridge, gol no 89. Só confirmando da presente, pode voar da El? Vara direto da El. Da El, obrigado. Approach 9 Europa 083 with you over Adolf, descending flight level 160, crossing now flight level 195. Europa 083, Skok Ident, descend, maintain flight level 070 via Bomb Arrival. Expect LSX 3 runway 10, Europa 083. Down 70 Skok Ident, expect Bomb Arrival, ILS 10 Europa 083. 70, que é negativo 390, IAP Zulu 19, decola da 10 com curva à esquerda na saída Momo Kogibu Frote. Aciona 5156, controle 119 decimal 35. Por favor, confirme o transponder e o controle, senhor. Só um minutinho, 6313, seu solo aos 29, autorizado direita, Alfa Índia, portão 1 na minha escuta. Alfa Índia, portão 1, escuta, 6313. Ok, o transponder 5156, o 604, controle 1935. Entendido, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transponder 5156, 1935. E confirma a transição. É Momo, depois rua Kogibu, Kogibu, depois Frote. Momo, Kogibu, depois Frote. É Kogibu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Kogibu, e após Frote? Após Frote, com R. Chama o pressionamento. Chama o pressionamento. Está autorizado, chame táxi. Roxana M63, 13, nova instrução, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, na minha escuta. Alfa, está Juliette, vai ter 13. 3, ajuste 10 no 5. Poderia confirmar para o gol 10-16? 10 76, sem identificação. Esse mantém 050 na chegada Mari, aguarde o ILS X-Ray para pista 10. Autorizado 050 na chegada Mari, para o final ILS X-Ray da 10. O ajuste é 1015, gol 1076. Afirmo. Vai novamente ao 604, a transição aponta com o Kibu é Frote, confirme. Flat Frote, Fox Romeo Oscar Tango India. Gente. Estimativo, quando ele iniciar o táxi liberando a posição, vai prosseguir até o portão número 1. O 4209 autorizado, final LS X-Ray. 4209, ciente autorizado X-Ray. Está livre o táxi até o ponto de espera da 190, chama pronto para decolagem. Chamar a ponto, 6747. Bom, no 889, chama Recife agora, frequência 251, alterna 3325. Pode prosseguir, posição 1. Posição 1, obrigado. Encontre-se, obrigado, 889. Air Portugal 1019, descendo, mantém 3000. Descendo, mantém 3000, Portugal 190. Salvador, boa noite, total 9907, central. Total 9907, disse, mantém 080 na chegada ponte. 080, chegada ponte, total. Controle, Azul 4209, chame torre 1186. 186, o azul 4209. Voo no 076, desça via até a altitude de 3000. 3000 via, onde o WhatsApp está presente? Temos duas informações, e aí está presente o WhatsApp, fica melhor. Direto ETAP, voo no 076. Direto ETAP é 3000, voo 076. É Portugal 019, descendo, mantém 2000 clear for final left approach. Formarei trem embaixo, travado. 4000. Vicena mantém 4000, Europa 083. Total 9907, desse mantém o 050. 050, total. E o 5972, boa noite, desse mantenha o nível 060 na chegada ponte, ajuste no 095, acione a identificação, aguardando o procedimento ILS X-Ray. 060 no 095, aguardando X-Ray, está mantendo 159. Gente. Então 9907, reduza para 2109. Reduzindo, 2109, total. Europa 083, reduce your speed 200. Speed 200 knots, Europa 083. Salvador, boa noite, 3305 da Serra, 180, 150, informação alfa. Tá 3305 na chegada a Mari, desse mantém o 060, aguarde ele a X-Ray, ajuste no 095, acione a identificação, tá 3305. Kilo Índia, mantém nível 090, se você está terminado, chame Aracaju 120, decimal 3, bravo, Kilo Índia. Avisado ali, aí mantém o 6747. Bem, mantém 6747. O 209, são os 39, livre à direita, táxi via Alfa e chameante da Juliette, mantém a minha escuta. Direita via Alfa, chameante da Juliette, suporte 209. Cono 076, vou direto e TAP, disse mantém 2000, autorizado final LS X-Ray, cono 076. TAP 2000, 076. Europa 083, descendo mantém 3000, altimeter 1015. Down 3,1015, Europa 083. Total 9907, desse mantenha 4000. Para 4000, ajustado 1014, total. Firmo. Rio 5972, desse mantenha o 050. 050, 5972. Silva 15, por total? Afirmo, no 095. Estou autorizado, chame táxi. Chama. Three and a vector for sequence number 32 land, turn the right heading 230. Descend maintain 3000. If lose radio communication, fly 120 bearing to India Serra to find LS approach. Right heading 230 down 3000 feet, and if we lose the communication, direct to India Serra for the LS Europa 03. Affirmative. A 747 decola aos 41, chama o controle 1935. 1935, boa noite. Tô. Boa noite, controle. É o LGT 6747. É 6747, contato, mantém 340 na saída Boa Eleva, Boa Estagante. Ascensão, direto 340, subida Arbor, confirme após Arbor, Sagaz? Arbor, Elefa, Sagaz, 6747. Ok, então, cumpre Arbor, Elefa, Sagaz. Europa 083, descend, maintain 3000. We are maintaining 3000, Europa 083. Oh, sorry, descend, maintain 2000. Descendo a mantém 2000, total 9907, desse mantém a 3000. Para 3000, total. Rio 5972, desse mantém a 4000, reduz a velocidade para 2100 nós. 4.2109, 083, turn the left heading 130, report established on localizer. Left heading 130 will report established on the localizer, Europa 083. 4139 a bordo, 3 horas e 40, alternando o Recife para o táxi. 30, deixando para 3000, se houver falhas, vai para Simbra na marcação 120 para o final do procedimento LS X-Ray. Entendi, curva direita, 230, nosso limite ainda 3000 pés, poderia confirmar depois? Se houver falhas de comunicações, ao cruzar a marcação magnética de Simbra 120, vou ir para Simbra para o final do procedimento do ILS. Afirmativo. Então 3305, reduza a velocidade para 2190 nós. 210, 3305. 1076, complete final LS, torre 1186, bom pouso. Obrigado, daqui a pouco, 7. Total 9907, décima tem altitude de 2000. Para 2000, total. E o 5972, décima tem altitude de 3000. 3000, Rio. Então 3305, desce, mantém a altitude de 5000, ajuste é 1015. 5000, ajustado 1015, 3305. Mandou, boa noite, voo 1076. Externo baixou, travou, visual com a 10. 076, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 40 graus, meia dúzia nós. 140 com meia dúzia, pouso autorizado na 10, pista seca, molhada. Clear, final approach, 86, good tower, Europa, Silvio 3, good day, bye bye. Bye. So Portugal 09 on your landing, did you find the runway wet? Runway was dry, Portugal. Okay. Ok, foi uma pista seca, Portugal pousou agora, tem 2 minutos. Ah, muito obrigado. Downward, good evening, Europa 083, established on the localizer, runway 10. We are 11 miles out. Roger, traffic inside, stand by for landing clearance. Check. Zona marcação 120. Vetoração, curva à direita, proa 230, descendo para 3000. Se houver falhas, Simbra na 120. Total 9907, esquerda agora pro 120, reporte no localizador. Esquerda 120, reportarei no lock total. Total no localizador. Autorizado LS, total 9907. Autorizado LS, total. E o 5972, desse mantém a altitude de 2000. 2000, 5972. A 604 mantém a posição, estou com uma sequência de 3 a 4 pousos aqui, okay? Aguarde, vou verificar a separação para sua decolagem. Aguardando. Tá. 972 esquerda agora, até pro 195, limite ao localizador. Esquerda 95, limite ao localizador, Rio. Lift 305, inicia redução para 190 nós. 190 nós, 305. Total 9907, chame a torre agora, 118, decimal 6, tem um pouso. 786, boa. Controle, aqui é o 6747. Alguma possibilidade de voar Sagaz? Chama agora Recife na frequência 1288, alterna 12545 e solicite direto Sagaz. 288-2545, confere. Afirmativo. Rio 5972, esquerda na Pro 120, reposta estabilizando o localizador. Esquerda 120, reposta localizador. Então 3305, descendo até a altitude de 3000. 3000 PR, 3305. Clear to land, wind is 130 degrees, 6 knots. Clear to land, 03, thank you. Tá 9907 na escuta? Na escuta, embaixo travado. Recente, reporte na DR. Certo. Europa 03, only ground at 50, leave to the right and taxi via Alpha and Juliet, gate 10, in my frequency. Roger, vacating via Alpha, Juliet, gate 10, with your frequency, Europa 083. Composto. Muito obrigado. Então 3305, desse mantenha 2000, autorizado final do procedimento LS. 2000 pés, autorizado LS, 3305. Eu Rio aguarde autorização de pouso. Mandando. Ladeado. Livre pouso, 120 graus, 5 nós, pista 10. Livre pouso, total, obrigado. Salvador, Xanero 6313. Salvador, Xanero 6313. 6313, é mais de Copa Guarulhos, um minuto. Paulo Solo 52, livra à direita, está autorizado, parte 3, não me escuta. É, parte 3, não me escuta. Zero graus, meia dúzia nós. Nível pouso, 190. pesada, 3305. Complete final do procedimento, torre agora 1186, TAM 3305. Certo, bem agora, obrigado, até já. É. Salvador, boa noite, 3305 da TAM, a 3 milímetros de Nebra. A gente continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Mais curto. Rio 5972, solo 55, livra à direita e táxi na minha escuta, Alfa Quilo, por pátio 3. Na sua escuta, via Alfa Quilo para o pátio 3, Rio 5972. Livre pouso, 130 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, 130. Salvador, azul 4209, voltando com informação. Salvador. Boa noite, estou em 3178, Sente da Alfa. São 3178, essa identificação, desse mantenha descendo após desvios, questão, voe direto a ETAP, conforme já solicitado o centro, descendo até 3000 após ETAP, duna para o final LF, ajuste no 015. Ok, então, após ETAP, desce para 3000, conforme já solicitado, 3178.